Panorama Agrícola para 11 de janeiro de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de Lua Nova, 11 de janeiro de 2013, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Quando sai a primeira cantiga... O Márcio Peixe e o Eduardo Maier na mesa de som enviam um aquele abraço para você, nosso ouvinte. Se brilhando, só bichará, e não fica nem preocupado. O ditado de hoje é: é hora de você arregaçar as mangas. Na dica de hoje, proteja-se. Você confere também o boletim do SC Rural, Jovem Rural do Planalto Norte, prepara-se para curso de liderança, gestão e empreendedorismo. Você ouve também Dia de Campo sobre hortaliças tradicionais. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Aqui no Panorama Agrícola você pode participar do programa ao ligar 48-3665-5359. Eu disse 48-3665-5359. Ou, se preferir, envie a sua sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode também conferir este programa e outros no site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br. Nós estamos também na rádio online da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no site do Governo do Estado de Santa Catarina e também no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, não abuse do sol, use protetor solar, use chapéu e descanse, evite, fuja do sol entre 11 da manhã e 5 da tarde. É hora das notícias. A pesquisadora Jaluza Deonquiche, da Embrapa Suínos e Aves, de Concórdia, recebeu do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, equivalente ao Ministério da Agricultura brasileiro, uma premiação pelos projetos que desenvolveu sobre salmonela em suínos. O prêmio foi entregue ao final do período de pós-doutorado realizado pela pesquisadora no estado americano de Iowa, num centro nacional dedicado à pesquisa em sanidade animal. No programa de pesquisa desenvolvido pela pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, estão estudos sobre vacinas contra a salmonela e descobertas de antagonistas naturais à bactéria dentro do intestino dos suínos. A pesquisadora Jaluza Kishi começa agora a aplicar no Brasil o que estudou lá fora em termos de estratégias de controle para a salmonela em suínos, com a intenção de tornar ainda maior a qualidade da produção brasileira de carne suína. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Jovens rurais do Planalto Norte vão receber treinamento da EPAGRE pelo Santa Catarina Rural em março deste ano. Quem traz mais detalhes para você, nosso ouvinte, sobre esse assunto é o gerente regional da EPAGRE em Canoinhas, Donato Noemberg. Estamos na reta final de preparação desse curso, que começa na segunda semana de março, então já tem data certa, com todos os jovens que vão participar desse primeiro curso, que vão ser da região de Canoinhas, os municípios de Bela Vista do Toldo e Major Vieira, e nós temos também da regional de Mafra, os municípios de Itaiópolis e Papanduva. Então são quatro municípios da UGT 4 que estão envolvidos nesse projeto de jovens de 2013. O curso será no centro de treinamento de Canoinhas, né? E A previsão é que a gente já então tenha esse início na segunda semana de março, e todos os preparativos, a reta final está sendo feito agora, uma iniciativa excepcional que está também incluída nesse projeto SC Rural, no programa SC Rural, e que a região não podia perder em função do ganho que nós vamos ter na questão de formação de lideranças dentro dessa juventude que tem aí. Mesmo com as dificuldades ainda de necessidade de algumas reformas do Centro de Treinamento de Canoinhas, que nós estamos negociando com a nossa diretoria, e a gente tem esperança que isso aconteça, a curto prazo a gente está já definido então para começar em início de março esse curso de jovens, a primeira turma. Quantos jovens? Nós estamos prevendo 25, temos até mais inscritos, estamos analisando isso ainda, se vamos deixar um número um pouquinho maior ou vamos travar no 25, mas a ideia é cumprir a meta desse primeiro curso, que são 25 jovens que serão capacitados. Quais são as prioridades em termos técnicos? Com relação ao programa de jovens em si, nós temos em Bela Vista alguns alunos que são egressos do curso de agroindústria, então eu imagino que deva surtir alguma coisa nessa linha de agroindustrialização, o que já acontece em Major Vieira, por exemplo. Nós temos lá uma indústria de panificados, tocada por um grupo de jovens, onde teremos participantes ali. Então eu acredito que essa linha mais de agregação de valor, a própria oleicultura também, pelo que eu tive analisando o perfil dos jovens que vão participar. E não creio que seja diferente da região de Mafra, né, Itaiópolis e Papanduva, deva seguir mais ou menos nessa linha. Mas nós temos uma expectativa também com relação a leite na região, então eu quero crer que dentro desse grupo de jovens a gente tenhamos também alguns jovens com afinidade para essa questão do leite, que será muito importante para o andamento de um grande projeto regional que está acontecendo lá, que é o Planorte Leite. Então a gente tem essa expectativa que isso acabe acontecendo também dentro do projeto do programa de capacitação de jovens. O gerente regional da IPAGRE em Canoinhas, Donato Noemberg, fala também sobre a parceria com a Embrapa e um dia de campo sobre olericultura programado para março. A Embrapa, a relação com a Embrapa, escritório de Canoinhas, é muito boa. Nós temos lá a estrutura da IPAGRE, ela está dentro de uma estrutura da Embrapa. Nós temos isso, nós temos uma facilidade grande, né, por isso, né, então a parceria é muito estreita. Ainda que extraoficial, mas a gente já pode anunciar aqui para todos que na última semana de março nós deveremos fazer um dia de campo em conjunto. Então a IPAGRE de Canoinhas, através da gerência, através da gerência de extensão, através da gerência de pesquisa, que é o colega Gilson, através do centro de treinamento, e também com a participação da gerência de Mafra, em conjunto, em parceria com a Embrapa, nós devemos realizar um dia de campo realmente muito bem estruturado, muito bem elaborado, para toda a comunidade do Planalto Norte e até mesmo para fora, para as outras regiões também visitarem, porque a Embrapa tem um trabalho interessante na área de hortaliças ali, de hortaliças tradicionais. Então a ideia é se fazer um dia de campo realmente bastante expressivo na última semana de março. É isso que a gente tem combinado, ou tem acordado com o escritório da Embrapa de Canoinhas. Nós vamos focar hortaliças, porque são as unidades que nós temos, e a Embrapa também trabalha forte nisso, dentro da unidade lá, então bom acesso nas margens da 280, então fica fácil para o pessoal de fora que quiser visitar. Um dia de campo realmente à altura do que a IPAGRE e a Embrapa podem mostrar e apresentar para o nosso público-alvo na região de Canoinhas. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o gerente regional da IPAGRE em Canoinhas, Donato João Noemberg, falando sobre o Jovem Rural no Santa Catarina Rural e também sobre dia de campo a respeito de hortaliças tradicionais. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O